Inicialmente, eu lembrei que Mike Bruno falou de Itapuã. Aguardando instruções, é um tráfego na final do Nogueira. Confirma o farol de Itapuã? Afirmo, farol de Itapuã, inicialmente. Seu toque arremetido foi aos dois lados. Excelente, né? Na posição do farol de Itapuã, pra ver bem aqui mais. Decolou aos 3-2, chame 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Torre, boa noite, 1966, estabilizado e elétrico. Boa noite, gol 1966, reporte quando é embaixo e travada. Cortarei. Baixo e travado visual, o 1-1-6-6. Gente, 1-1-6-6, tudo autorizado, pista 1-0. Vento na saída, ganha os 4 mais. Nive 1-0, 1-1-6-6. Oi, boa noite, Papá Romeu, Romeu, meu bom. 2-1-2 a bordo, alternando confins com 4 horas de autonomia. Será que o procedimento para seguir para o matéria? Gente, pode parar modificações. Então, quando passar aqui. Altímetro no 0, 1 no 4. Macho 1, Índia, 295, no Porto Espera, 103,797, obrigado, boa noite. Mas para informação, há 3 tráfegos na final. Sendo assim, mantenha-se em espera na vertical do farol, aguardando instruções. Eu vou passar mais de solicitar a corredora Axé, então, por gentileza. Gente, complete a curva pela direita e siga no corredor Axé, na Vibrenk Mike. E transfere controle 198 de volta. Pela direita, corredor Axé, vai chamar o controle. O lado do sol, tráfego correção solo Salvador do 1967. 1967 autorizado. Possui a nossa autorização. Vivo. Enchimento 970 graus com 4 nós, reporte girando base. Base curta devido ao tráfego que ele segue. Citation. Reporte girando para 17 mais travado. Afirmativo, repassaremos. Salvador, Papa Romeu, Bravo, Índia Romeu, estabilizado no lote. Beleza. Falando 66, solo 35, chamando 2, ano da semana. Bravo, Índia Romeu. Aposte passando externo, embaixo travado. Portará da Fui, aliança, Bravo de Romeu. Gente. O 1-1-66, livrou. Solo 1-2, ano da semana. Aguarda um instante, por gentileza, 1967. Aguarda. Solo 1-1-66. Bom, 1-1-66. Estou autorizado táxi Alfa, GLS, posição 09, parte 1. Fique atento ao a viatura following. Autorizado Pátio, correndo. Mantém inicialmente essa proa e aguarde para a perna do vento, grau no 7. Gente, Bravo de Ramel. Pega para qual ponte? Pera aí, Bravo de Ramel. Torre 3897, está sendo ponte saída no 0, pronto. Tripulando o meu Golfo, todo autorizado no 7, vento no 7, 0 graus, 4 lares. Eu depois no 7, com o meu Golfo. 3897, ali na cola pita 10, vento no 7, 0 graus, 5 lares. Linda cola, 3897. Nave de Romeu, passada externa. Nave de Romeu, da presente autorizado com vara esquerda. Seguindo para a base da 17. Reporte girando base em baixa travada. Passará girando base, baixa travada, Bravo de Romeu. Tiver direita e estacionando sequência livre, boa. Bravo de Romeu girando base para sinal, baixa travada da 17. Bravo de Romeu, ciente, reporte final baixado travado, ajuste no 014. Pontará final 17, Bravo de Romeu. Se afastar um pouquinho da faixa pintada que foi. Ocorreu uma pintura, gente, na linha de táxi. Sim, sete, o vento no 7 graus, 5 nós, o ajuste no 014. Gente, livre pouso no 7, Bravo, Índia Romeu. Gol na 967, o solo voltando? Prossiga. Gente, na 967, seu plano chegou a sala IS há 2 minutos atrás, porém, ele solicitou que retransmitisse o plano devido à falta do PBN no campo 18. Gente, vai falar com a empresa. 967. Autorizado, professor. Chame livramento. Frequência livre. Torre Salvador, Força Aérea 2526, aproximação final dano zero, baixada travada. 2526, boa noite. Livre pouso, vento 970 graus, 5 nós, 1014. Livre pouso, 2526. Confirmando pouso autorizado, vento 970 graus, 5 nós. Sente, livre pouso, Força Aérea 2526. Porto Salvador, boa noite. Gol no 971, 5 milhas na cabeceira, baixado e gravado. 971, continua a aproximação, aguarda a pista livre. O ajuste no 014. Amigo 14, aguardando autorização de força. Solo controlado, ele fica direto, livre à direita. Livre à direita, livre à direita, 1219, solo. 1219. Solo é o 1099 da rua. Solo Salvador, portaria 2525. Botaia 2526, sou autorizado para dizer Alfa, Delta. Na Delta, reporta para cruzamento da 1028. Alfa e Delta, na Delta. Alô, 099, informação em curso é Quebec, aguarda a cópia. E Guardião 06, chame para decolagem, o ajuste no 095. 099, informação em Cusé, Quebec, um instante cópia, por gentileza. Já é o. No 099, pronto, cópia. Sou autorizado com fins, no nível de voo 360. Decola da 10, curva direita, saída da EL, Leda, transição Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Via o Pesulo 10. Bridge, o Pesulo 16 e após, conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8, transponder 5003. Decolagem com proa do farol, 170 com 612, o ajuste no 015, guardião 06. Iniciando com proa do farol, o guardião 06. A 0 decolagem, tem que começar a El, depois vai acelerar Leda, Leda Mótica, apresulou 10, depois vai partir, apresulou 1, 3, 1. 50, direito, 219. 219. 06 ao 50, proa da linha litoral, chame controle. 198, terra regressa. 198, terra regressa. Torre, portaria 2526 para cruzamento. 2526, autorizado, cruzamento da pista 10, chame na parte militar liberando frequência. Tomará a parte militar liberando 2526. Alugou no 971, lembrando. Gol no 971, sou autorizado, tá? Esse é Alfa, Porto Santa Juliette. Porto Santa Juliette. Salvador, uma vez que mais, uma vez que rotatória. Confirme para a torre. Estou vendo o Yankee Mike, está na vertical da rotatória. Pouso final ou toque remetida? Toque remetida, senhor. Chame na curtíssima para toque remetida, baixar travado. Mike. Chamará na curta o novo Yankee Mike. Solo do 967. Siga. já tem a nossa autorização? Irei checar com a IS. Gentileza. Juliette. 971, não está autorizado o ingresso de Juliette, posição 02 do Pátio 1. 02, 971. Mike, livre toque remetida, pista 97, vento 140 graus, 12 nós, o ajuste no 095. Autorizado, toque remetida, na BBM, Mike, 97. November Yankee Mike, a toque remete ao 56. Curva direita, reporte final 97, baixado travado para novo toque remetido. Curva direita, outra parada final, November Yankee Mike. Gol 1967, o senhor voltando? Prossiga. Gente, está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Galeão, nível de voo 380, decolada 10, curva à direita, saída da EL, letra de transmissão Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. 37, São Francisco, 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, e após, conforme rota. Controle Salvador, pele 119, décima 8, transponder 5014. Gente, autorizado Galeão, 380. Via rota do Palma, decola da 10, curva direita, da Eoleta, Motiva. Aí, após intercepta, up, isolando 0, SMAP, DCP, loop, DCP, Barbacena. Controle 198, transponder 5014, gol 1967. 5014, transponder, estamos prontos para o tiver funcionamento, gol 1967. Cliente 5014, apontada para push, 1967. Final do 17, November Yankee Mike. November Yankee Mike, livre toca MX da pista 17, vento no 30 graus, 10 nós, ajuste no 015. Toca remetida na 17, November Yankee Mike. Falou, Salvador, boa noite, você está 3137. Apenas para confirmar a subida prevista para o Galeão? É um, são 3137. Obrigada, são 3137. Salvador, boa, é o Papa Romeu, Mike Uniforme Romeu, interceptou o localizador, solicita a cabeceira 17. Mike Uniforme Romeu, ajuste no 015, já efetue base pela direita para a final da 17, para informação, o senhor vai ser o número 1, eu tenho um tráfego em toca remetida da pista 97, será o número 2, ok? O Mike e Uniforme Romeu, está autorizado, base pela direita, reporte base baixada travada. Autorizado, base pela direita, da 17, apontarei baixado e travado, Mike, Uniforme Romeu. Torre é o Guardião 06. 06, prossiga. Passando agora através de Patamari, linha do litoral 500 pés, para pouso no Graé, quando autorizado. 06 dá presente, está autorizado direto para o Graé. Para informação, eu tenho uma aeronave que está efetuando base pela direita, vai ser o número 1 para pouso na 17, não interfira, reposte na final 120 com meia dúzia. Vai ser só ciente da aeronave, não visual e não tenho conhecimento da posição. November Yankee Mike, correia esquerda, ingresso pena contra o vento da pista 10 e aguarde para o cruzamento. November Yankee Mike. Curva esquerda, pena contra o vento da 10, November Yankee Mike. O Guardião 06, o tráfego está agora, está a 9 horas, vai, está curvando agora, fazendo uma base para efetuar, para interceptar a final, mais ou menos a 4 milhas da final da, da carteira 17, Guardião 06. Estou autorizado direto para o Graé, não vai interferir com o tráfego. O vento 120 graus, meia dúzia, o ajuste no 095, Guardião 06. E é ciente visual com o tráfego, o Guardião 06 direto para o Graé, sem interferência. O 96, como é que está autorizado o cruzamento da final da pista 10? Reporte na pena do vento da pista 10. O 96, como é que... Pousado cruzamento, reportada na tela do vento da 10, Novo Bank Mike. Novembro, Mike, para informação, eu tenho um tráfego agora na final da 17. Não interfira com o mesmo, ok? Mantenha a proa norte e aguarde instruções para girar a base. Novembro, Mike. Vamos manter a proa norte, todo visual com a aeronave na final. Novembro, Mike. Mike, uniforme Romeu, final da 17, baixou e travou? Mike, uniforme Romeu, é a torre? Uniforme meu agora na final baixado e checado. Ok, pouso autorizado, uma centena com 5 nós, para informação, eu tenho um helicóptero da Polícia Militar, está prosseguindo direto para o pátio do Graé, não vai interferir. E um segundo tráfego à sua esquerda, mantendo a proa norte, também não irá interferir. Confirmando, pouso autorizado, uma centena com 5 nós, o ajuste no 095, Mike e uniforme Romeu. 7 livre pouso, 72 tráfegos, Mike, uniforme Romeu. 06, visual com tráfego, prosseguindo para o final do Graé, reporte solo controlado. Uma centena com 5 nós, Guardião 06. 6, reporte solo controlado. O Novembro, Yankee Mike, tráfego superado, mantendo separação com o mesmo, autorizado girar base para troca emitida. Autorizado girar base para troca emitida, Novembro, Yankee Mike. Frequência livre aos 06. Mike, uniforme Romeo, no solo aos 06. O senhor vai livrar a primeira esquerda agora, a próxima esquerda, e vai reportar na Mike, ok? Devido ao tráfego que está na final para a troca de medida. Sente, pode prosseguir a sua a frente e livrar na Lima. Novembro Yankee Mike aguardando apenas pista livre. Aguardando pista livre, o Novembro Yankee Mike. Mike livre, toque emitida, pista 17, vento 1, acendendo com 5 nós, pista livre. Autorizado, toque emitida na 17, novembro, Mike. O Mike, uniforme Romeu, solo ao 07, vai taxiar Lima, Mike vai reportar na Quebec para cruzar a pista. O Novembro Yankee Mike está com a medida, solicita o corredor axé novamente. Seguinte. Yankee Mike, toque arremete ao 09. Mantenha agora a proa do corredor Axé e chame controle em 19-8 até o regresso. 19-8 até o regresso, corredor Axé, manda bem aqui, Mike. 01 para o estacionamento. 1967, fora um cake pistola, chame para um táxi. Paulo Salvador, boa noite, gol no 971 para a cópia da Leão. Gol no 971, boa noite, informação em curso em Quebec, aguarda a cópia. Aguardando, sempre na Quebec. Sultan 3137, está pronto, cópia? Gol 1971, pronto, cópia. Pronto, para a bota. Autorizado, Galeão, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Up do Luna 0. Map, Lúvito, Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, operem 120, 119, 18, transponder. Acionado será o 5010. Autorizado, Galeão 360, decolada 10, curva direita, Tael, Leda, Monte, Santa Pizuru 10, espaço, Lúcio, Barbacena, conforme ordem. Controle, saída 119.8, contra-responder 5010. Pugão no 971, no contagiamento, está correto, estamos prontos, custo 10, pelo menos. Trabalhando. Para o táxi, Golfo 967 com 96 a bordo, autonomia de 3 horas e 41, atornando Campinas. Poderia confirmar 9:30 a bordo? 9:30, confere. Sim, estou autorizado, táxi via Índia, ponto espera do 10, filme torre 118, decimal 95, ajuste o time, assinou 0, 95. Gente, autorizado Índia lá, 7895015, igual 97. Paulo Salvador, está 3137, sempre da informação Papá, para o Papa Galeão 360. Então, 3137, sou autorizado Galeão, nível de voo 360, decolada 10, curva à direita, saída da El, Leda, ótima, Mike, estamos com o Vitor Alfa. Viel, pedulo 10, Esmap, Luve, Tubabacena, após conforme rota. Controle Salvador, pele 19.8, transponder 5.0.2. Autorizado Galeão, nível 360, decolada 1-0, curta direita, subida da El, transição Leda, Motiva, Upper Zulu 1-0, Smap, Lúbito, após Babacena. Controle 119.8, transponder 5-0-2. 5-0-2, transponder. E frequência do controle 119.8, chame pronto para tiver questionamento. Ciente, está 3-1-3-7, chamará pronto. 167 aos 16, controle 19.8, tem uma boa viagem. Obrigado, chamará 19.8, agora 967. Afirmo, 645, estou autorizado o táxi via parte 1, taxiway Índia, ponto de parada 10, chame torre 118, próximo 95, hoje o seu altímetro 0015, vai ter que a viatura follow me. Solo Luna 099, Código Yankee Kilo Solo, chama para um táxi. Boa noite, alinhar e decolar, o vento 170 graus, 7 nós. Siga pro 02526. Gente, o Fuçaia 2526. Informação em Cusco, Quebec, sou autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. E eu preso voo 10. Bridge, eu preso voo 16, Belo Horizonte, Trive, Poço de Caldas e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder 5015. Rosário 2526, pós-bridge, Pedro 16, Belo Horizonte, Trive, Pós de Caldas, chama pronto para o acionamento táxi. Gol 971, aguarda. Foi Salvador, aquele cordial do gol 1866. Não pode nem pedir salve, são pro táxi. Até mais. 90 graus, 7 nós, baixou aí, travou? Afirma, irmão. Pouso autorizado, pistol no zero. Confirmando o ajuste, 1015. 1-8-6-6. Pé. Gente, no 099, chame novamente para o pushback treinamento. Chegou no 099, colega que pediu só um táxi. No 866, solo 2000, livre à direita, e chame solo 1219. Ok, entrando 219, com 866. Salvador, November Yankee Mike na vertical da rotatória. November Yankee Mike, reporte curta final da 17. Curta final da. Reportará na curta final da 17 para a próxima metida, November Yankee Mike. Salve Salvador, boa noite. 1866 na Taxi Alpha. 1866, boa noite. Estou autorizado o Taxi Alpha, reporte antes da Juliette. Vai na Alfa, chamando a Juliette, 866. O Golan 971 não poderia confirmar esse mato para iniciar o pushback? Sai, sem licença. Prossiga, bravo índio Romeu. A gente poderia confirmar o pátio? Bravo India Romeu, está autorizado BH, nível de voo 430, vai decolar da 197, curva à direita, saída da EL, Leda, transição Motiva. E aí, peso Luna 0, bridge, peso Luna 6, e aposta conforme rota. Controle de Salvador, operem 119, decimal 8, transponder 5004. Já arrumei o protegimento correto, poderia confirmar pessoas a bordo? 02 no POB, acionamento táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro no 015. Muito bem, questionamento, está 3137. Então, 3137, aguarda. Exato, Bravo, Índia Romeu, chame para o táxi. Seu solo irá aguardar o possível questionamento. Sim, está aguardando, está 3137. Próximo ataque, 3 Juliette, gol 866. 1866, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, 866. Final de 3 milhas, salva 7, 9 Bianchi, Mike. Toca remetida? Toca remetida, senhor. Livre toca remetida, pista 7, vento 180 graus, 109, ajuste no 015. Livre toca remetida, 7, 9 Bianchi, Mike. Zero 2526, poderia confirmar pistas a bordo? 04. 04 a bordo. Estou autorizando o táxi até o hotel e reporta para cruzamento da 10028, Força Aérea 2526. O gol no 971 para o táxi, 147 pessoas a bordo, alterna com o fim, 4 horas de autonomia. O gol no 971, poderia confirmar 146 a bordo? 147. 147 a bordo, sou autorizado, táxi é Índia, ponto esperador no zero.